Já já de urubu no ar, planando a podridão do massacre da guerra. Vejo corpos destroçados, é minha violência do planeta Terra. Destruição é só apenas objetivo dos governantes de merda. A vida por aqui é violenta, burocrática, nojenta. Destruidor de nação age com um golpe de estado. Retrói os fatos, destrói cidades no ato covarde de segundos. Ruínas se formam, o mal se alastra, se propaga por todos os lados. Mao Zedong, Stalin, Hitler, Bush, líderes do mal, generais de Satã, escravizaram milhões, comandados pelo ódio, foram ao pódio. Governança, os exércitos e o mundo sangrou. Cronista, profecia do apocalipse. Morte, massacre, após mil eclipses. Continua a combinação, notoriedade do meu povo que chora o perdão. Pelos seus atos que nem foram cometidos, chora desvantado os abusos sofridos. Da covardia do mundo fudido, da guerra gerada pela ganância. O fundo da morte da esperança, entre crianças e cadáveres, chover semelhança. A tristeza domina o globo, neste mundo de louco. A paz é só sufoco, governante de merda dão risadas. Premedito da morte, comércio, genocídio, povos e culturas destruindo. Desintegração da espécie, o mal favorece o meio de uma pátria injusta. Aos filhos não dão esperanças, apenas curtas mortes e longas vinganças. Apenas curtas mortes e longas vinganças. E longas vinganças. Depois que a guerra acaba e a mágoa passa, é que só fica chuva. Somente a chuva. Depois que a guerra acaba e a mágoa passa, é que só fica chuva. Somente a chuva. Volta, início da destruição, prefácio da morte. Exército bem sedios, conta a mão do Senhor, tento a sorte. Alexandre da Macedônia, trouxe caos, holocausto ao mundo. Após a primeira cruzada, as batalhas na Terra Santa. O mundo perde as esperanças, é só revolta. Destruição em massa, queima de corpos em praça. Veja a tristeza no olhar ingênuo das crianças. Vê seus pais destroçados pela ganância. O futuro reserva a elas, um planeta de morte e vingança. O mal vem por etapas, através dos séculos. O profeta Daniel vem previsto, a escrita na parede é um aviso. Uma grande nação cairá, rios formarão mar de sangue. Corpos formarão cachoeiras, o mal vem em centenas, como Moisés do Monte Siná. Eu vejo meu povo libertar desse desastre com a verdade. A paz merece a trégua das guerras, que vem dizimando através dos séculos a humanidade. Raciocine com a verdade, peça paz, igualdade, amor, liberdade. 2005 anos de ódio e traição a Jesus, a guerra do perdão, crucifixo da luz da humanidade. A morte do Messias trouxe desigualdade. A morte do Messias trouxe desigualdade. A morte do Messias trouxe desigualdade. Trouxe desigualdade. Desigualdade. A guerra disfarça, paz, amor, a luz da esperança. Tristes somos nós que vivemos na ganância, sofrimento, rancor, o lamento, lamento, lamento. Depois que a guerra acaba e a mágoa passa, é que só fica chuva. Somente a chuva. Depois que a guerra acaba e a mágoa passa, é que só fica chuva. Somente a chuva. Somente a chuva. Quarto sílaba forma a palavra da morte, destruição. O vagalhão de maldade, dizimando os covardes governantes, que vem destruir nosso injusto mundo com o massacre das guerras. Chernobyl, Nagasaki, bomba nuclear, desastre no ar. Hitler com a invasão de Varsóvia, 6 milhões de corpos à discórdia. O mal com a revolução islâmica de Maine, a morte sublime. Napoleão gerado com a guerra dos loucos, guerra dos farrapos, guerra dos canudos. Regressão do mundo, América envolvida contra vietnamitas. Desastre foi decaída da nação xiita, comandados pelo mal. Carabala sofre desigual guerra do Golfo. Usa abusas na fria faixa de Gaza. Bombardeios na OTAN, na Iugoslávia. Com a tríplice aliança, se desfaz a esperança. O mundo chega ao caos, 14 milhões de mortos. Dias do perdão, funeral, guerra no Kippur. Guerra franco-prussiana, guerra civil americana. Guerra balcônica, guerra sino-russa japonesa. Guerra da Chechena, guerra da Holanda. Guerra do Domingo e Jorge Velho com teus exércitos zumbi. Por quê? As guerras vêm e as guerras vão, mas os soldados sempre são os mesmos. Tupac Shakur. Depois que a guerra acaba e a mágoa passa, é que só fica chuva. Somente a chuva. Depois que a guerra acaba e a mágoa passa, é que só fica chuva.